Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose é sempre a esta hora. Hoje, excepcionalmente, contarão só comigo, Ricardo Mariano. Durante 60 minutos vamos explorar discos que ainda não saíram, outros já experimentados no Em Transe. Começamos exatamente com Sublime, o projeto do grego radicado em Berlim. Sublime faz música eletrónica com elementos acústicos, sempre com uma aproximação minimalista, às vezes escuro, raramente luminoso. Começamos com as texturas ambientais de Sublime e o novo Foray e Neon. Boa noite, bem-vindos. Começámos o Em Transe com três discos que irão sair em breve pela Dano Valley Records. Temos o privilégio e a autorização, obviamente, de os rodar por aqui. Primeiro Sublime, depois o quarto de originais para Serafonqueira, uma abordagem mais eletrónica, aqui e ali com tempero jazzy. Serafonqueira conta no último Sinecdoche com alguns dos músicos que pertencem ao roster da Dano Valley Records, a saber Field Rotation, Sebastian Plano, Sublime, que passou a abrir a emissão de hoje, Witches, e outros de outros selos, como Siavash Shamini e Idlephone. Foi com eles que ouvimos Gregaria, destaque para Serafonqueira. Logo a seguir, Bersarian Quartet, terceiro de originais. Entramos num registro de melancolia em estado quase puro, chama-se Three. Primeiro Staub und Stern, e agora a vez de Ivan Krasnov, o russo de Moscovo. Já o destacámos por aqui, projeto Des Sons Bizarres e o disco Open Your Eyes. Seguimos em frente com Icicles.

Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar. Há pouco Desson Bizarre, depois mais um grego a viver em Berlim, faz música para cinema, televisão. Último de originais, Taking the Veil, falamos de Your Chronique. Simple is Beautiful passou por aqui com a colaboração de Field Rotation. Logo a seguir, mais uma curta para Sublime, outro grego, também em Berlim, de Foray Silence. Abrimos a segunda e última meia hora desta sessão do Em Transe com Slow Metal, o projeto de Matt Kidd, que conta com a participação e inspiração de Mark Bird dos Amok. É um disco lindíssimo, planante. Título homónimo para Slow Metal. Começamos com The Grandeur of a Modest Mouse, para logo a seguir contarmos com Amok em Linen Garden, Part 1, música de Slow Metal. Thank you. Depois de duas para Slow Metal, voltamos à música de Bersarin Quartet, o projeto de Thomas Bucher. Duas seguidas, Verflossen ist das Gold der Tag e Sanft Verblassen die Geschichten. Bersarin Quartet a seguir no Entrance. Thank you.

Altura de fecharmos o Em Transe de hoje. O Ricardo Carvalho voltará com toda a certeza para a semana. Já sabem, há sítios onde nos podem encontrar: radiotranse.blogspot.com ou no Facebook. Basta colocarem Em Transe no espaço de procura nessa rede. Terminamos com Sublime e Foray, e o curto e com gravações de campo Berlin e Slow Meadow, com a segunda parte para Linen Garden, a contar com Amok. Voltamos de hoje a 8 dias. Boa noite, até à próxima.